Fecheiro 2. Para Candy, a minha mãe, que me ensinou que o amor é a melhor parte de todas as histórias. Pergunta: corpo, minha casa, meu cavalo, meu sabujo, o que farei quando cair? Onde dormirei? Como montarei? O que caçarei? Onde irei sem o meu corcel, todo ágil e veloz? Como saberei se no bosque em frente está o perigo ou o tesouro? Quando o corpo, o meu cão, generoso e brilhante, estiver morto, como será deitar-me no céu, sem porta ou telhado, e ver através do vento, com uma nuvem a cobrir-me, como irei ocultar-me? Poema de Mae Swanson. Prólogo. Inserida. O regenerador chamava-se Vade Águas Profundas. Como era uma alma, a sua natureza levava-o a ser bom em tudo. Era compassivo, paciente, honesto, cheio de virtudes e de amor. A ansiedade era uma emoção pouco comum nele. A impaciência era ainda mais rara. Contudo, como Vade Águas Profundas vivia no interior de um corpo humano, por vezes a irritação era algo inevitável. Enquanto se ouvia o zunido dos murmúrios dos estudantes de regeneração, no canto mais remoto da sala de operações, ele comprimia os lábios numa linha de tensão. A expressão parecia deslocada, numa boca frequentemente mais dada a sorrisos. Darren, o seu assistente habitual, reparou no trejeito e bateu-lhe no ombro ao de leve. Vade, eles estão apenas curiosos, afirmou num tom sereno. É difícil considerar uma inserção como uma operação interessante ou estimulante. Qualquer alma das ruas a poderia executar numa situação de emergência. Não vão aprender nada com o que estão a ver hoje. Vade ficou surpreendido ao aperceber-se de uma nota agreste a distorcer-lhe a voz, que por norma era suave. É a primeira vez que vêem um homem adulto, insistiu Darren. Vade arqueou a sobrancelha. Eles andam cegos para não verem a cara uns dos outros? Não têm espelhos? Tu sabes o que eu quero dizer. Um humano selvagem, ainda sem alma, um dos rebeldes. Vade olhou para o corpo inconsciente da rapariga, deitado de bruços na mesa de operações. O coração encheu-se de compaixão ao recordar o estado destroçado daquele pobre corpo, quando os batedores o tinham trazido para a unidade de regeneração. Tanta dor que ela tinha suportado. Agora, é claro que estava perfeita, totalmente regenerada. Ele tinha tratado disso. Ela tem o mesmo aspecto de qualquer um de nós, murmurou para Darren. Todos temos um rosto humano, e quando acordar também será uma de nós. Para eles é apenas emocionante, nada mais. A alma que vamos implantar hoje merece mais respeito do que ter o corpo hospedeiro na mira destes olhares apatetados. Já vai ter de lidar com muita coisa na fase de aclimatação. Não é justo fazê-la passar por isto. O isto não se referia aos olhares. Vade sentiu o tom agreste a regressar à sua voz. Darren deu-lhe outra palmada leve no ombro. Vai correr tudo bem. A batedora precisa de informação e a menção da palavra batedora levou Vade a fitar Darren com um olhar que só podia ser de fúria. Este pestanejou, surpreendido. Perdão, desculpou-se Vade de imediato. Não queria reagir de uma forma tão negativa. Só que estou apreensivo em relação a esta alma. Incidiu o olhar no criocontentor e no seu suporte ao lado da mesa. A luz vermelha mantinha-se fixa e mortiça, indicando que o recipiente estava ocupado e em modo de hibernação. Esta alma foi expressamente selecionada para esta missão, disse Darren em tom suave. É uma exceção entre a nossa raça, mais corajosa que a maioria. A vida dela fala por si. Acho que se teria oferecido, caso tivesse sido possível colocar-lhe a questão. Entre nós, quem é que não se ofereceria para fazer algo pelo bem comum? Será realmente este o caso? O bem comum ganhará com isto? A questão não está no voluntarismo dela, mas no que é justo pedir a uma alma que aguente. Os estudantes de regeneração também faziam os seus comentários sobre a alma em hibernação. Vade conseguia ouvir distintamente os murmúrios. As vozes elevavam-se agora, cada vez mais sonoras perante o entusiasmo. Ela viveu em 6 planetas. Ouvi falar em 7. Disseram-me que nunca repetiu a mesma espécie de hospedeiro. Isso é possível? Já foi quase tudo. Uma flor, um urso, uma aranha, uma alga, um morcego, até um dragão. Não acredito nisso. Em 7 planetas, não. Pelo menos em 7. Ela começou pela origem. A sério? A origem? Silêncio, por favor, interrompeu Vade. Se não forem capazes de assistir de forma profissional e em silêncio, terei de lhes pedir que se retirem. Os 6 estudantes calaram-se atrapalhados, afastando-se cautelosamente uns dos outros. Vamos avançar com isto, Darren. Estava tudo a postos. Os medicamentos necessários encontravam-se ao lado da jovem humana. O cabelo dela, longo e escuro, permanecia oculto sob uma touca cirúrgica, deixando à mostra o pescoço delgado. Na pele, bronzeada pelo sol, mal se conseguia ver uma marca que desse conta do seu acidente. Inicie agora a sequência da descongelação, Darren, por favor. O assistente de cabelo grisalho aguardava já ao lado do criocontentor, mantendo a mão pousada no mostrador. Abriu o fecho de segurança com um toque brusco e rodou o manípulo para baixo. No cimo do pequeno cilindro cinzento, a luz vermelha começou a piscar, vibrando cada vez mais depressa e mudando de cor à medida que os segundos passavam. Vade concentrou-se no corpo inconsciente. Foi cortando a pele com o bisturi na base do crânio da paciente em movimentos pequenos e precisos, borrifando a seguir com a solução para deter o excesso de fluxo sanguíneo antes de alargar a fissura. Depois, furou com delicadeza por debaixo dos músculos do pescoço, tendo cuidado de não lhes causar lesões, deixando à vista os ossos pálidos ao cimo da coluna vertebral. A alma está pronta, Vade, informou Darren. Eu também, podes trazê-la. O regenerador sentiu o Darren junto ao seu cotovelo e soube, sem olhar, que o assistente estava preparado, de mão estendida e a aguardar. Já eram longos os anos em que trabalhavam juntos. Vade manteve a fissura aberta. Envia-a para casa, pediu num murmúrio. A mão de Darren surgiu no seu círculo de visão com o fulgor prateado de uma alma a despertar na cova da palma. Vade nunca observava uma alma exposta sem ficar sensibilizado com a sua beleza. A alma cintilava em luzes brilhantes no bloco operatório, mais luminosa que o reflexo do instrumento prateado que ele empunhava. Retorcia-se e ondulava, como uma faixa dotada de vida, alongando-se, feliz por se libertar do criocontentor. Os seus filamentos delgados, plumosos, quase um milhar, ondeavam delicadamente como cabelos claros prateados. Embora todas fossem encantadoras, esta parecia especialmente graciosa, a Vade, águas profundas. Todavia não era apenas ele a ter aquela sensação. Sentiu o pequeno suspiro de Darren e ouviu os murmúrios de admiração dos estudantes. Darren depositou delicadamente a pequena criatura que reluzia no interior da cavidade feita por Vade, no pescoço da humana. A alma deslizou com suavidade para o espaço que lhe era oferecido, avançando a serpentear para o interior daquele corpo estranho. Vade admirou a destreza com que ela se apossava da nova casa. Os filamentos enroscavam-se firmemente onde deviam, em torno dos centros nervosos, e alguns alongavam-se para alcançar pontos que ele não conseguia ver, mais profundos, subindo até ao cérebro, aos nervos ópticos e aos canais auditivos. Era muito rápida e muito segura nos seus movimentos. De súbito, ficara apenas visível uma pequena extensão do seu corpo resplandecente. Muito bem, murmurou-lhe, sabendo que não seria ouvido. A rapariga humana é que tinha ouvidos e ainda dormia profundamente. A conclusão do trabalho era uma questão de rotina. Vade limpou e tratou a ferida. Aplicou o unguento que manteria selado o fecho da incisão atrás da alma, espalhando em seguida o pó para amaciar a cicatriz de um lado ao outro da linha, localizada à esquerda do pescoço. Perfeito como sempre, comentou o assistente, que por qualquer razão insondável para Vade, nunca alterara o nome do seu hospedeiro humano, Darren. Vade suspirou. Lamento o trabalho deste dia. Estás apenas a cumprir o teu dever de regenerador. É uma das raras ocasiões em que a regeneração exerce um dano. Darren começou a limpar a bancada de trabalho. Não parecia saber que resposta haveria de dar. Vade estava a cumprir o seu chamamento. Para Darren, isso bastava. Mas não para Vade Águas Profundas, que era um verdadeiro regenerador em cada fibra do seu ser. Fitava com ansiedade o corpo humano feminino, tranquilo no seu sono, sabendo que aquela serenidade seria destruída assim que ela acordasse. Todo o horror da morte desta jovem mulher seria suportado pela alma inocente que ele acabava de colocar no seu interior. Ao debruçar-se sobre a humana e ao sussurrar-lhe ao ouvido, Vade desejou ardentemente que a alma, já no interior, o pudesse escutar. Boa sorte, pequena nómada, boa sorte. Como gostaria que não precisasses dela.